A minha tristeza não é feita de angústias. A minha tristeza não é feita de angústias. A minha surpresa. A minha surpresa é só feita de fatos, de sangue nos olhos e lama nos sapatos. Minha fortaleza. Minha fortaleza é de um silêncio infame, bastando a si mesma, retendo o derrame. A minha represa.